Olá a todos vocês, bom dia. Eu quero falar de um vídeo da internet, aliás, de um filme que se chama Matrix. Se eu não me engano, é o 3. Ele fala sobre uma parte, né, onde o... Se eu não me engano, o cara chama Merovingio, que ele é o... É um francês lá, né? Um cara francês. E ele fala sobre causalidade, causa e efeito, né? Primeiro ele chega, o Neo chega lá, né? E ele pergunta: "Ah, Neo, então, vocês querem alguma coisa, né? Vocês querem sentem-se, né? Vocês querem uma bebida, alguma coisa?" Aí ele falou assim: "É claro que tudo aqui é virtual, né? Tudo é falso. Porém, serve para manter as aparências, né?" Aí ele fala: "Não, obrigado." Daí fala: "Ah, é claro, não há tempo. Não há tempo, mas se existe tempo, mas se tem tempo, peraí, se arranjarmos tempo, como fazer para ter tempo?" Ou seja, né? Ele fala isso. Depois ele começa a falar sobre muitas coisas. Mas o que eu quero deixar aqui recordado é que é causa e efeito. Ali ele está falando de que se nós não, nós aqui nesse mundo, nós somos escravos. Nesse mundo tudo é passageiro, tudo vai embora. E nós não, e muitas vezes nós buscamos o porquê. É, nós tentamos questionar, nós tentamos justificar o nosso essa busca com várias razões, né? Ah, por que que você procura prazer em vez de procurar Deus? Ah, porque, né? Enfim, você inventa várias desculpas para não procurar Deus. Ah, porque é difícil. Ah, porque isso. Ah, por que que você vive? Ah, eu vivo para satisfazer minha vontade, para satisfazer meu sonho. Porém, isso te leva para uma armadilha. E lá no filme mostra o cara, o francês, falando de uma mulher. O francês, gente, ele pensa nesse. Não tô falando do ator, mas eu tô falando do cara, do personagem, né? Esse personagem, gente, tá retratando o próprio inimigo, né? Como se fosse o inimigo falando. E ele fala assim: "Você vê ela, uma mulher, aí tinha uma mulher lá que tava comendo, né? Se sentindo a rainha." E aí ele mostra quando ele entrega um bolo pra ela, né? E esse bolo ele faz ela ter dor de barriga e não sei o que que acontece lá, mas dá vontade dela ir no banheiro. Porém, aí a questão é que ela vai e come esse bolo e ele começa a falar assim, né, que a gente perde o controle quando ela começa a sentir dor de barriga. Tipo assim, ela queria comer para se satisfazer, porém aquilo se torna algo que faz mal para ela. E ela perde o controle. E quando ela sente a dor de barriga, ele fala logo o porquê e a razão vão embora. Ou seja, quando você busca aos prazeres, eles te trazem consequência. Por isso que ele fala lá, causa e efeito. Por quê? Porque ele tá tirando, ele tá zombando, né, gente? Ele tá falando a verdade de uma forma sarcástica, né? E ali ele está falando do quê? Causa e efeito, ou seja, você, o que você faz aqui nesse mundo, você vai pagar, vai ter uma consequência disso, se você não se arrepender. Se você vive uma vida de prazer, logo vai vir o quê? O desconforto, e logo o porquê vai embora, e logo só vai ter sofrimento e dor eterna. E você não vai nem mais querer saber. A única coisa, o único motivo que você quer é sair dali. É sair daquele sofrimento. E toda lembrança boa que você teve nessa vida Vai te ser um tormento, sabe por quê? Porque você vai estar lá sofrendo, pensando, poxa, eu podia estar lá agora, bem na Terra, tendo uma chance, tendo vida. Então, gente, aproveite a chance que você tem. Tanto é que ele fala lá, né? Se arranjarmos tempo, como fazer para ter tempo? Ou seja, você vive buscando tempo, você vive buscando tempo para se satisfazer, né? Naquela ilusão do mundo, né? Que tudo lá na Matrix é uma ilusão, é como se fosse virtual, né? Mas isso estava retratando o mundo também. Esse mundo é passageiro, as coisas daqui são falsas. Elas vão embora, assim como sua vida. Então eu queria deixar gravado isso, gente. É essa que é a visão do filme. É claro que eles não vão dar na cara que é essa a visão. Porém, quem é de Deus entende o que que é a visão. Não está falando de poder político, não está falando de nada disso. Está falando de poder, no sentido de você, ou você é do reino de Deus, ou você é do mundo, das trevas. Né? Então as trevas têm poder sobre você se você não se entrega a Deus. Amém? Essa é a mensagem. E fiquem na paz do Senhor.